pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Sangue, Suor e Foto. É isso mesmo, depois de muito, muito tempo sem gravar, tô de volta. E hoje um episódio um pouco diferente. Eu acabei gravando, fiz um crossover lá com o pessoal do Fotologia Podcast. Foram eles que editaram o episódio, não fui eu, certo? Na verdade foi um convite deles pra mim, então eu participei de lá e eu resolvi colocar aqui na íntegra para compartilhar com vocês, os ouvintes do Sangue, Suor e Foto. Bom, o Fotologia Podcast é um podcast voltado para quem gosta de fotografia de modo geral, mas principalmente para quem quer trabalhar com fotografia, tá? Então eles passam uma grande noção sobre marketing, administração, enfim, independente se tu pretende trabalhar com fotografia ou não, acompanhe o trabalho deles, entrem lá, eles têm vídeos no YouTube também, porque vale muito a pena. Eu acho que na atualidade talvez seja o melhor podcast mais bem produzido voltado para fotógrafos, e eles conseguem manter também uma periodicidade, eles não dão grandes intervalos sem gravar. Inclusive, falando em intervalo sem gravar, eu peço desculpas por não estar podendo gravar mais os podcasts. Os vídeos estão bem mais esparsos também, mas quem me acompanha um pouco sabe, né? Eu tenho dois nenês em casa que ocupam muito, muito, muito tempo. Tem noites que eu durmo menos de 3 horas, e aí vocês imaginam da onde eu vou tirar tempo para conseguir gravar, para conseguir preparar material para vocês, editar e blá blá blá e blá blá blá. Mas enfim, o podcast não acabou, eu pretendo retomar em breve, então acompanhem, tá? Não deixem de acompanhar e principalmente compartilhar com quem vocês sabem que gostam de fotografia. Enfim, voltando lá ao Fotologia Podcast, eu recomendo muito, eu sou muito sincero em falar isso, é um material super bem produzido, eles são super bacanas, eu muito, muito, muito recomendo mesmo que todos acessem o site deles, que inclusive o link tá aí na descrição. Mas enfim, vamos deixar de chororô. Ó, assim, ó, eu vou colocar agora, vou cortar a introdução deles, onde eles fazem leitura de e-mails, eles falam sobre outros produtos e tal, e vou colocar direto a parte que eu entro. Mas entrem lá e escutem na íntegra mesmo, todo o episódio, e baixem outros episódios também, tem episódios super, super legais lá. Enfim, conheçam o trabalho deles se vocês gostam de fotografia, porque vale muito a pena. Dito tudo isso, um grande abraço, pessoal, e espero poder retomar o mais rápido possível o podcast e os vídeos no YouTube também. Falou, um grande abraço e boas fotos! Fotologia de hoje, mais uma vez, vamos receber aqui uma personalidade do YouTube aí, mais um fotógrafo que se dispôs a trabalhar ajudando outros fotógrafos. Hoje uma alegria pro Fotologia estar recebendo aqui mais um gaúcho, já que a galera fala que isso aqui é quase o gaúchologia de tanto fotógrafo gaúcho que a gente chama, mas pô, a gente chama porque a galera também faz um trabalho legal aí, vale a pena a gente chamar. Então hoje estamos recebendo aqui nosso querido Antônio Carlos Rô, o Neno lá do Sangue, Suor e Foto. Seja bem-vindo, Neno. Cara, muito obrigado e muito obrigado pelo convite. É um prazerzaço, assim, poder estar aqui com vocês, cara. Eu acho que é uma forma... Eu me sinto muito prestigiado, assim, por ter sido convidado por vocês, porque o canal de vocês é excelente. Excelente mesmo. Muito bom. Obrigado. Fico... Sinto-me tocado pelo teu comentário. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. E show de bola. Acho que vai ser bem bacana o nosso bate-papo. Aí eu quero, antes de mais nada, aqui também apresentar a nossa estrela móvel do dia aí, né, Gustavo? Temos aí... O grande Vinícius Matos, novamente. É isso aí, pô, a ilustre presença do Vinícius Matos. Grande, cada vez maior, né, Vini? Vinícius Matos, se apresenta aí, cara. Valeu, galera. Tamo aqui de novo mais uma vez. Ô, Duda, dessa vez eu tô encolhendo, cara. Você acredita que eu consegui encolher alguns quilos? Vamos ver até quanto que vai. É mesmo? Não aplica, Vini, não aplica. A gente tá vendo a tua imagem na câmera aqui. Não quero nos enganar. Se Deus quiser, quiser, a gente vai encontrar no Ed Brasil. Eu vou estar com aquela calça. Sabe quando a calça fica frouxa? Sim. Você, ao invés de comprar outra, você faz aquela costura atrás? Pense, fala isso. Fica aquele fofinho, faz aquela prega. Puta. Você vai ver, vou te mostrar a minha calça cheia de prega lá no Ed Brasil, você vai ver. Que é isso, ela. É, o Vini sempre querendo mostrar as pregas pros gaúchos, né? Então, enfim, a gente continua aqui com o papo, que hoje o papo vai ser bacana. E hoje, já pra começar aqui, o Neno é um cara que já conversou um pouquinho aqui com a gente antes, falou que gosta de fotografia de paisagem, já fez trabalho de fotografia de arquitetura, mas que até já trabalhou até em cruzeiro marítimo, cara. É verdade, Neno? Fotografou em cruzeiro? Como é que foi essa experiência, hein? Foi, cara, eu já fotografei em cruzeiro e foi uma grande experiência, assim, que eu recomendo a todo mundo, se tiver a oportunidade de um dia trabalhar, nem que seja por alguns meses, só fazer um contrato de 6 meses, assim. É uma experiência de vida, é muito, muito bacana. É trabalho escravo, o cara rala pra caramba, sabe? Não, é trabalho escravo mesmo. E que navio que era, velho? É aqueles negócios de filme que o cara vê no Japão, assim, os caras dentro da fábrica e, sabe? E dorme 3 horas por dia e vai de novo, é assim. Mas é muito interessante, muito, muito, muito bacana mesmo. Me diz uma coisa, que navio que era? Que o cruzeiro ia pra onde? Só pra gente ter uma ideia, pra onde tu foi? Como é que foi essa parada aí? Cara, Caribe, eu fiz, eu trabalhei pelo Mar do Caribe, assim. Bah, no Caribe eu conheço tantos países que eu nem me lembro, cara. Na boa, assim, se eu começar a contar, eu acho que eu esqueço a metade. Assim. Caramba, velho. Que massa. Conheci praticamente o Caribe inteiro. Mas dava tempo do cara, tipo, sei lá, sair do navio e curtir, ver como é que era a parada, coisa assim, ou era tudo muito... Então, ainda, fotógrafo, tá, é o que a gente chama de staff, não é o crew, que seria... Nós somos, tipo, um nível um pouco diferenciado dentro do navio. Por exemplo, a gente consegue usufruir do navio inteiro, tá? A gente pode ir nos restaurantes, a gente pode ir tomar banho de piscina, no spa, a gente pode usufruir do navio de fato, tá? E a nossa carga de trabalho também não é tão exaustiva como o cara que trabalha na cozinha lá, como o cara que, às vezes, não pode nem conviver com os passageiros, né? Então, sobra tempo sim, cara. Cada país que eu parava, eu tinha algumas horas, às vezes quase o dia inteiro, que eu podia sair e ficar conhecendo tranquilo. Que maravilha. Assim. E eu conheci muito, assim. Eu conheci, eu quase me matei também, né, cara? De tanto caminhar e não descansar. Porque era o tempo que eu tinha, às vezes, pra ficar dormindo e descansando, era o tempo que eu pegava e saía pra dar rolê da banda, né, meu, pelo lugar, sabe? Enquanto estava todo mundo dormindo. Que idade tu tinha, Neno? Cara, não faz muito, foi um pouco antes de eu sair, que eu morei fora um tempo, né? Eu morei nos Estados Unidos, foi lá que eu comecei a fotografar e foi lá que eu trabalhei de fato, assim, com fotografia. Isso aí foi, deixa eu ver, eu voltei pro Brasil em 2014, cara, isso aí foi em 2013. Olha aí, mano. Ah, já passou o tempo, hein? Parece que foi ontem o negócio. É, já faz 4 anos, louco. Pois é, faz 4 anos. Ou melhor, foi em 2014, meu, eu voltei em 2015. Eu voltei na Copa, quando é que foi a Copa? 2016. É, acho que sim. Não, a Copa foi 2014. 2014, 2016 foi Olimpíada, meu Deus. É, então eu voltei em 2014, cara. Voltei em 2014. Cara, e me conta uma coisa de... ok, e foi pra lá pra fotografar. Como é que foi a ideia do canal, cara? O canal veio de alguma ideia lá do navio? O canal... Veio de alguma necessidade? Como é que foi? Foi, cara, uma necessidade de eu estar fazendo alguma coisa que eu gosto. Foi assim, ó, eu trabalhava... Quando eu fui pros Estados Unidos, eu fui pra Carolina do Sul. Legal. Certo? Aí eu me mudei pra Seattle. Quando eu fui pra Seattle, eu ia ter que começar tudo de novo. Sabe como é que é? Tipo, imagina você se mudando pra outro estado agora. Vocês vão ter que fazer um nome de novo, vocês vão ter que reaprender como é que funcionam as coisas lá. E aí eu ia ter toda essa janela pra começar a trabalhar de novo com fotografia em Seattle. Eu não conhecia ninguém, então ia ser toda uma história. Daí eu pensei assim, ó, puxa, eu não vou... Eu já tinha intenção de morar em outro lugar depois, tá? Que eu tava planejando ir pro Havaí, acabei indo pra Miami, mas enfim, é outra história. Aí eu peguei, olha, eu sei que eu não vou ficar aqui por muito tempo, talvez 1, 2 anos, então eu não vou investir muito nisso, tá? Então pra mim, poder tá fazendo alguma coisa com fotografia, aí eu iniciei o canal, porque seria uma forma de eu tá me mantendo fotografando, tá me mantendo lendo, procurando coisas e não parar de todo com a fotografia. Aí eu comecei o canal. Isso foi em 2012. Pô, que legal, cara. Que legal, 2012. E tá, mas foi em 2012. E como é que tu fez, cara, quando tu tava no navio? Tu gravava vídeo lá também ou não? Antes de eu ir pro navio, eu só fazia o podcast. tá? Eu não tinha o canal, não tinha os vídeos no YouTube. Depois que eu saí do navio, que eu comecei a fazer os vídeos. Os vídeos me deram um retorno, assim, ó, infinitamente maior do que o podcast. Aí eu me concentrei só nos vídeos. Porque daí o que acontece? Além do retorno, que é claro que é imensurável, assim, sabe? Das pessoas escreverem, das pessoas entrarem em contato, assim. De eu estar saindo na rua, cara, ser reconhecido, as pessoas virem pra me dar um abraço e fazer elogio e coisa assim. Começou a me dar retorno financeiro também, os vídeos, legal. Entendeu? E aí hoje eu só fico em função dos vídeos. Não que eu tenha desistido de fato do podcast, mas vocês gravam podcast, vocês fazem vídeo, vocês sabem que para o podcast exige um tempo muito maior também. Para cada hora que eu gravo, tá, o podcast, eu preciso pelo menos umas 4 ou 5 para editar. E eu não tenho esse tempo hoje. Verdade. Então eu consigo assim, ó, nos meus horários que eu consigo assim, ó, muito raramente. Para quem me conhece, para quem acompanha o meu canal, assim, me acompanha, sabe que eu tenho 2 bebês em casa. E isso toma um tempo extraordinário, assim, às vezes eu não tenho tempo nem, literalmente, nem pra poder fazer a barba, cara, rapaz. Então tu imagina pra conseguir gravar alguma coisa, mas aí em função disso tudo que eu falo, aí eu comecei a me concentrar muito mais nos vídeos, e aí sim, dá mais tempo de mim para o canal do YouTube. Perfeito, perfeito. Vini, cara, eu quero saber de ti aí, qual é a principal pergunta que a galera, porque é interessante, porque o canal do Neno aqui, ele acabou virando meio que um fac, cara. É verdade. Entendeu? Quando eu tenho, a galera manda uma dúvida aqui pro Fotologia, alguma coisa e tal, a primeiro lugar que eu procuro é no canal dele, e vira e mexe, eu mando o vídeo dele. Bah, cara, assim, ó, vocês nem sabem como me deixam felizes, cara. É esse tipo de retorno que eu falo pra vocês, é algo imensurável, assim. Não é uma questão de dinheiro, entendeu? É algo que a gente escuta, assim, bah, não tem nem como transcrever, assim, não tem nem como dizer, né, em palavras, tipo, quão feliz a pessoa se sente, né, com isso. E inclusive, Neno, eu tava navegando aqui no seu canal e eu queria que você falasse um pouquinho dos assuntos que são mais procurados. Eu vi que o vídeo, o mais visto aqui, com quase 150 mil visualizações, é o 10 situações que devemos usar o Flash. Fala um pouquinho pra gente aí, quais são os assuntos que você mais tem procura e o que você acha disso aí? Ó, eu acho que é indiscutível, tá? O que as pessoas mais se interessam é time-lapse, é Flash, iluminação, e pra quem tá começando é que câmera comprar, qual lente comprar. É interessante tu me falar desse vídeo do Flash, que eu me sinto, nossa, cara, é muito legal ver que tem que as pessoas gostam desse vídeo, porque foi logo quando eu comecei a gravar vídeo. Inclusive, eu não tenho vergonha, tá, de ser tosco o vídeo, porque é como eu digo, e quem me acompanha sabe, quando eu comecei a gravar, tu consegue ver assim, ó, é um degrau. Olha aí. A pessoa vai melhorando. Bah, primeiro eu não tinha nem microfone, aí tu olha assim, pô, as pessoas, todo mundo reclamando com relação ao áudio. Ô Antônio, se eu tivesse medo de ser tosco, rapaz, eu não gravava nada, porque eu sou tosco pra um cacete, entendeu? Pensa, ó, olha pro cara. Não, mas vocês já começaram em outro nível, assim, vocês não começaram como eu, cara, com certeza. Mas o que eu digo é o seguinte, Antônio. Ih, Antônio, se soubesse quando eu comecei a gravar o Depois das 11 podcast em 2006, meu velho, que a gente gravava no Brasil em podcast, as gambiarras que nós fazia, aquilo sim era tosco, mano. Não, mas tô... Ô, Antônio, se você visse o primeiro casamento que eu fotografei, cara, você ia achar esse vídeo ser uma maravilha. Não, é assim, ó, é que vocês conseguem perceber, cara, o chroma key tosquíssimo, mas assim, ó, como é que eu fiz esse chroma key? Cara, era uma parede branca que tinha atrás de mim, que eu peguei, cara, uns 5 abajur que tinha na casa e consegui meio que enjambrar isso pra poder fazer, sabe? Mas assim, ó, é tudo enjambração, cara. Depois as pessoas começaram a reclamar do áudio, não sei o quê. Cara, eu fui lá e consegui comprar um microfone. Mas quem vai acompanhando os vídeos vai vendo que é tudo uma evolução. Se tu pegar... Assim, ó, é triste, de certa forma, dizer assim, ó, puxa, que os vídeos que eu tive mais retorno, que são os mais procurados, talvez sejam os que foram pior gravados, sabe? Talvez se eu tivesse esse vídeo feito algo com uma qualidade melhor, como consigo hoje, por exemplo, bah, o retorno seria infinitamente melhor também, né? Porque tem muitas pessoas que chegam no meu canal por eles. Às vezes foi muito bacana naquela época porque, enfim, não era o momento da captura perfeita, mas era o conteúdo massa que a galera galera queria ver, né? Tu acabou entregando muito valor. Não, é isso que eu digo. Eu fico feliz porque, cara, se eu conseguir fazer sucesso com esse vídeo, é porque é bom o conteúdo, entendeu? É isso aí. Ô, Neno, e qual que é o seu próximo upgrade? O que que você pensa aí? Qual que é o próximo passo do seu canal? O que que você pretende investir? Conta pra gente um pouco aí dos sonhos e das ideias aí pro futuro. Eu acho que esse último formato que eu tô agora, tá? Que é sem chroma key, sem muita besteira, não digo besteira, mas sem muitas coisas que deixam mais complexos e podem impedir o cara de gravar mais, porque daí o cara tem que ir lá, cuidar da iluminação, não sei o quê. Sabe, é fácil. Eu tô com o negócio pronto, eu boto a minha câmera, ligo a luz, fico com uma parede branca só pra dar aquela neutralidade no fundo, tá perfeito, o áudio tá legal. Com esse formato, eu acho que eu não preciso alterar mais, certo? A única coisa que eu preciso no momento é ter tempo, cara. Eu já tenho assim, ó, se eu te falar que uns 100 episódios prontos na cabeça, eu não tô mentindo, sabe? Ô, louco, cara. Então, porque é que assim, ó, eu não tenho tempo de fato de parar e gravar. Porque, como eu disse, eu tenho 2 bebês dentro de casa, sabe? Mas assim, ó, eu, pras pessoas que me acompanham, eu digo, cara, mais um ano e eu vou conseguir fazer o trabalho que eu quero fazer e entregar o produto que eu quero entregar pras pessoas, sabe? Porque eu vou ter de fato um tempinho por dia pra poder sentar, transcrever todas as minhas ideias. E assim, ó, pela minha formação, tá? Eu gosto de fazer materiais didáticos. Eu não consigo fazer um negócio que eu pense que, putz, isso aqui não tá claro, isso aqui não tá ajudando. Eu gosto de fazer desenho, eu gosto de mostrar gráfico, sabe? Pra as pessoas conseguirem visualizar. Porque algumas pessoas conseguem visualizando, outras pessoas conseguem fazendo, outras pessoas conseguem escutando. Então, pra mim, é importante que seja didático e eu não gosto de fazer as coisas simplesmente por fazer, entendeu? Eu gosto de dedicar um tempinho pra poder fazer um negócio que eu sei que a pessoa não vai estar perdendo tempo dela assistindo, que eu sei que vai conseguir ajudar de fato. Eu não sei se era isso que tu tinha me perguntado ou não, desculpa. Eu perguntei, na verdade, qual que é o próximo upgrade, qual que é o próximo passo e o que que você pensa? É isso, cara, é conseguir investir pra conseguir fazer pelo menos um vídeo por semana, que eu não tô conseguindo fazer mais. São quantos vídeos no total, Neno? Puxa vida, cara, eu nem sei, cara. Olha, deixa eu ver aqui que eu te digo rapidão, mas são bastante. Vamos ver aqui, ó. Eu já cheguei, acho que tá uns 70 já. Tô louco, cara. Bacana. Legal. É, já fechou 70 vídeos. O que eu me sinto vitorioso, com sabe? Com certeza. Pra pessoa que não é... Que, tipo, isso aqui não é a minha ocupação principal, entendeu? Então... São 120 vídeos. Pra mim é uma vitória conseguir ter gravado 70. 120 vídeos, né? 120 vídeos? Ô, louco, cara. Olha aí. Não, desculpa, são 70 vídeos. 70. 120, cara. O canal do YouTube tá dizendo que tem 120? Eu contei. Ai, meu Deus. É, eu contei, eu entrei no... Eu dei um filtro pelos mais populares aqui e fui contando, tem... Ah, desculpa, é que vocês devem estar contando junto com os episódios do podcast, que eu também disponibilizo lá no YouTube, entendeu? Então, no total conteúdo, mais de 120. Tá certo. Aliás, aqui, ó, só rapidão, vocês tinham perguntado sobre como era trabalhar no navio, coisa assim. Cara, isso, quando eu voltei do navio, eu gravei 2 episódios do podcast, que eu dou todas as barbadas, cara. Desde o cara procurar o trampo, como passar a entrevista, como é que é. Eu coloquei até meus schedules, que seria tipo meus horários pra pessoa saber assim, ó, poxa, no primeiro dia ele trabalhou assim, no segundo assim. Cara, é super, super, super completo mesmo. É só procurar lá nos episódios do podcast. Deixa eu ver que eu já te digo aqui, cara. Ó, que legal. Não, não, melhor ainda, os links pra você ouvir esses episódios do Neno estão aí pra você clicar abaixo do episódio aqui do Fotologia, tá? Assim, acessa ele fotologia.net. Oh, só clicar lá nos links, você já sai direto pra esses programas aí, pra você saber todas as mortas pra poder trabalhar no navio, hein? Sabe o que eu acho legal aí, Neno? Diga. Eu acho, só, desculpa interromper vocês, mas enfim, eu acho legal, muitas vezes tem essa, tem até uma gurizada aí, tem uns moleque mais novo, né? Que, cara, eles estão querendo uma experiência diferente. Olha só, você imagina, cara, se eu fosse hoje solteiro, tu entendeu? Eu tô aí, sei lá, com meus 20 e poucos anos, tu tá entendendo? E, cara, eu não tenho filho, eu não tenho... O que me impede de fazer uma parada dessa? Eu gosto de fotografar, não é? Mas vai, cara, mas assim, ó, não pensa duas vezes, cara. Vai, assim, ó, sabe? Não pensa, simplesmente vai que vai mudar a vida da pessoa. É muito bacana mesmo. Claro que tem que ter um inglês básico também, né? É, mas é assim, ó, é inglês básico mesmo, sabe? Não, não é nada que, puxa, tem que ser fluente, tem que não sei o quê. Tem que ter cara de pau, cara. Tendo cara de pau, meu, vai. Não tem erro, não. Maneiro. É o SSF, é o 19 e o 20. Mas assim, ó, tá super mastigado mesmo, assim, ó. Eu entreguei de bandeja, cara, tudo. Tudo que eu aprendi no navio. Bah, mas assim, ó, tem até vídeo, cara, que eu fiz mostrando como é que são os quartos, como é que são os refeitórios. Tá olha, tá super didático, tá super bacana. Quem se interessa em trabalhar em cruzeiro, dá uma conferida que eu acho que vai ser bem enriquecedor, assim, vai ajudar bastante, viu? Maravilha. É o 19 e o 20, tá? Eu tive que até que dividir em duas partes de tanto conteúdo que teve. Que massa, velho. O lance bacana da fotografia de cruzeiro, já tive alguns alunos que começaram aqui na escola de imagem, que depois de um tempo foram para cruzeiros, é que tem esse lance de conhecer o mundo, de conhecer muita gente, outras culturas, mas tem o lance de trabalhar exaustivamente, e eu acho que a repetição leva à perfeição, entre aspas, né? Então, é uma chance que você tem de praticar todos os dias e com certeza você vai voltar de lá com outra bagagem. Em pouquíssimo tempo, entre aspas, você vai conseguir praticar bastante. Então, acho que é super válida mesmo essa experiência em cruzeiros que existem aí. Assim, ó, isso é uma das coisas que eu falo lá, porque tu faz uma média, assim, ó, às vezes entre 500 a 1000 imagens por dia. Então, se tu quer praticar alguma coisa, tu imagina, são 1000 fotos que tu vai estar usando. Ah, hoje eu quero fotografar na prioridade não sei o que lá. Cara, tu vai fazer 1000 imagens naquele dia. Hoje eu quero testar a lente tal, tu vai fazer mais 1000 imagens. Então, é um grande laboratório pra afirmar, reafirmar isso aí que o Vinícius falou. Massa, mas só pra dar uma provocada na galera aí que tá ouvindo já, né? O cara que tá trabalhando lá no cruzeiro, o que basicamente que ele clica lá dentro do navio? Ele tá clicando o dia a dia das pessoas pra depois vender aqueles DVDs no final, tá fazendo as festinhas, o pessoal lá no jantar pra tentar vender aquela foto do jantar, é esse tipo de cobertura que o cara faz? É, cara, assim, ó, não é nada legal. O que tu vai fotografar não é nada legal, não pensa que tu vai chegar lá e vai, vou fazer uma composição assim, assado, não sei o que. Cara, é só feijão com arroz. É fotografar a pessoa que tá comendo no restaurante, é chegar, tipo assim, na hora do embarque, as pessoas estão entrando no navio, é fazer uma foto delas com a família, é só... É a noite do capitão. É, isso aí mesmo. Não tem nada assim de absurdo, sabe? E aí tu tem, por exemplo, um background lá que é uma floresta. Daí as pessoas vão lá pra tirar foto naquele background, entendeu? Aí tu vai fazer a pessoa fazer 4, 5, 6 poses ali e depois vai empurrar a foto pra pessoa comprar mesmo. Ô, Neno, e não rola nem o nudes depois da meia-noite? Ah, cara, aí se eu falar eu vou estar me comprometendo porque eu era casado, né, cara? Mas eu não sei, os pessoal que são solteiros lá não reclamam, assim. Eita. Eu já não sei. Fica a dica. Tá vendo, galera? Olha o Neno falando da experiência do navio, que tá sendo muito mais interessante do que a galera tava imaginando aí, né? Ah, tá louco. Aí, ó, vai legal que casamento, cara. Porra. Ô, Neno, me fala uma coisa, cara. Dá pra ganhar a graninha ou é mais pela experiência mesmo, velho? Olha, eu vou dizer assim, ó, tu ganha uns 1.500 dólares por mês, só que a questão é assim, ó, tu ganha em dólar e não gasta com absolutamente nada, né, cara? Até um maço de cigarro custa $1 no negócio, sabe? Mesmo que tu fume e beba, bah, é ridículo, assim, né? Sim. Comida tu não gasta com pra morar, tu não tem gastos. Ah, não, aí com certeza, né? Porque a pessoa, olha, o maior gasto das pessoas dentro do navio era a internet, pra ficar conversando com as pessoas. E eu, tá, eu nem isso eu gastava, porque eu usava a internet do porto quando eu parava, né? Claro. Tipo, é meio vício das pessoas, assim, né? Mas, Neno, deixa eu perguntar outra coisa. Eu sou um cara muito curioso, tá, velho? Bah, eu quando eu conheço pessoas assim que são interessantes, que tem coisa pra poder nos dar, aí eu gosto de sugar tudo. Por isso eu vou te fazer uma pergunta muito difícil aqui. Que câmera que eu compro, cara? Meio ambíguo isso que tu falou, né? Mas tu... Cara, não, o que eu quero saber? Olha só, Neno, olha só. Eu quero saber como que tu responde essa pergunta, velho. Porque puta... Bah, com certeza tu recebe essa pergunta quase todo dia. Tendo o canal que tu tem, com a audiência que tem e com o foco que ele tem em resolver dúvidas da galera que tá começando também, com certeza a galera te manda muito essa pergunta. Tu diz qual modelo, marca, porque muitas pessoas perguntam por modelo específico, coisa assim, né? Pra responder Canon ou Nikon, eu fiz um vídeo, que é agora a última, uma das últimas, é a videoaula 67. Boa. Que, cara, a resposta é muito simples. Canon ou Nikon, tu tem que comprar a marca que os teus amigos tenham. Muito bom. Isso boa é dica. Algo indiscutível. Não existe o que falar sobre isso, tá? Agora, sobre o modelo específico, eu conheço muito Nikon porque eu sempre só trabalhei com Nikon. Eu não conheço Canon. Quando as pessoas me perguntam sobre Canon, eu falo assim, ó, cara, entra lá no grupo do Sangue, Suor e Foto, pergunta lá que outros ouvintes conseguem te ajudar. Se tu vai me perguntar sobre Nikon, eu posso te ajudar. Canon eu não sei. E assim, ó, qual o modelo, tá? Depende, tu tá querendo trabalhar ou tu tá querendo fotografar por hobby, tu tá querendo pra aprender, o que que é? Qualquer DSLR vale, porque o que vai fazer a diferença não é a câmera, o que vai fazer a diferença é a lente. Então tu pode comprar a mais básica que for. Tendo controle da abertura, velocidade e ISO, é o que tu precisa, tá? E ter, podendo trocar a lente, sendo intercambiável ali, é o que tu precisa, tu não precisa nada mais disso. Depois, se tu for evoluindo na fotografia, tu for aprendendo, tu vai ver quais são as tuas necessidades. Mas não pensa que isso vai vir em uma semana, um mês, de repente dure anos pra isso acontecer. E aí tu é que vai responder, porque tu vai saber qual é a câmera que tu precisa, tá? Claro. Agora, se tu já tá comprando pensando assim, ah, porque eu vou querer trabalhar, alguma coisa assim, a única coisa que eu falo, compre uma câmera com motor de foco, porque isso tu vai acabar economizando em lentes depois, mas invista em lentes. O que faz a diferença não é a câmera. Assim, essa é a minha opinião, mas eu não sou guru, tá? Eu não sou dono da verdade. Isso é o que eu aprendi, são as minhas experiências, tá? Eu gosto muito de voltar com duas perguntas pra quem me faz essa pergunta, que é comum. Quanto você tem pra investir e o que, que você vai fotografar e qual é a utilização dessa câmera? Porque eu acho que com isso a gente já consegue fazer um filtro muito mais exato, mais aproximado do que aquela pessoa quer ou precisa e do quanto ela pode gastar, porque há casos de pessoas que querem a fotografia como hobby, mas querem levar o hobby a sério e tem grana para investir, e há casos também das pessoas que desejam levar como profissão, mas ainda não tem uma grana para comprar uma câmera melhor, então ela vai ter que tá limitada pelo budget, pelo orçamento. Então acho que é importante a gente fazer perguntas para as pessoas quando elas vêm com esse questionamento, que eu acho super comum e é uma das perguntas mais comuns que eu vejo no dia a dia. E é legal, a gente trouxe o Neno hoje aqui também pra gente falar um pouquinho sobre essas perguntas que os usuários fazem aí no YouTube e esse público que ele atende aí, porque tem muita gente muito jovem que assiste esses materiais, né, e que acaba procurando canais como o do Neno pra tirar dúvidas. E é legal a gente saber aí quais são as dúvidas mais comuns pra gente também pegar e fazer exatamente o que o Vini fez agora, dar alguma opinião aqui dentro do Fotologia, porque nós também temos ouvintes iniciantes nos ouvindo e também temos ouvintes experientes que às vezes têm alguma dúvida que parece um pouco simples e eles deixam de perguntar, né? Então, Neno, qual outra pergunta tu acha que é campeã que tu recebe aí direto aí pelos ouvintes, pelos espectadores do teu canal? Outra coisa, tá, que é muito frequente, que é muito recorrente, são as pessoas perguntando algo que é específico da própria câmera que ela tem, cara. E aí uma outra questão assim, ó, cara, comprou um equipamento, leia o manual. Leia o manual, exatamente. Tem um monte de manual em português na web pra galera baixar e a galera não vai. Ah, é só colocar no Google, cara. Tem PDF, sabe? Tem tutorial da câmera, tem vídeo tutorial da câmera. Se o cara tirar um tempo pra assistir e procurar, ele consegue ver o cara fazendo hands-on, que é com a câmera na mão, fazendo vídeo tutorial com todos os recursos daquela câmera específica, né? Sim. Não, e assim, ó, ler o manual não é perda de tempo, leia de capa a capa. Por quê? Talvez tenha uma coisa que tu leia lá agora que não faça muito sentido, isso aqui é besteira, nunca vou usar. Mas em algum momento na vida, talvez seja uma ferramenta que tu precise e tu vai saber que existe essa ferramenta lá, porque tu vai se lembrar, eu lembro de ter alguma coisa assim. Tu vai lá no manual que tu vai saber o caminho. Cara, olha, eu vou dizer, eu aprendi a fotografar lendo o manual da câmera, cara. E eu não é exagero. Quando eu comprei a minha primeira câmera, uma compactazinha, eu peguei o manual Willy, ali já ensinava sobre abertura, velocidade, sensibilidade, o ISO. O cara falava tudo, eu já saí fazendo painting light, sabe? Só lendo o manual, cara. E é isso, assim. As pessoas me perguntam alguma coisa, tipo, ah, eu tenho uma Coolpix, não sei o que, P, não sei o que lá. Onde é que eu faço, como é que eu faço pra mexer no obturador, não sei o que lá. Cara, lê o manual, como é que eu vou saber, sabe? Olha a quantidade de câmeras que existem por aí, é impossível saber, não tem, né? É verdade. E é isso, lê o manual, cara. Lê o manual, tá em tudo lá. E qual que é a pergunta mais engraçada ou mais maluca que você já recebeu aí? Você já... Ah, cara, aí agora tu me pegou, assim, cara. Pergunta mais engraçada, mais maluca, cara, às vezes as pessoas me perguntam se eu quero casar com elas, sabe? Eu acho que isso é meio maluco. Tem mais pessoas, ah, adoro teu sotaque, quer casar comigo? Putz, o que que eu respondo, né? Mas, tchê, é os caras aqui do Rio Grande que estão pedindo, não? Não sei, cara, não sei porque eu não vou atrás, mas se tu tem interesse, dá uma olhada lá na descrição que tá lá. Não, assim, eu não sei, cara, agora tu me pegou de surpresa, mas tem muitas perguntas que realmente às vezes pegam a pessoa de surpresa, assim, né? Mas geralmente é isso, são as pessoas me perguntando, tipo assim, cara, qual é o segredo pra ganhar dinheiro, sabe, com fotografia? Como é que eu vou saber, cara? Aí tem que falar com o Vini, ele que é o milionário. Falar com o Vinícius Matos. Sabe, tem perguntas que são assim, puxa. Aí o cara tem que subir a Serra Gaúcha pra entender esse detalhe aí. Olha, eu vou dizer assim, ó, agora me veio outra pergunta também que eu acho que é muito importante falar. As pessoas fazem assim, ó, esse tipo de pergunta também é bem complicado de responder. Ah, eu vou fotografar... Eu tenho um aniversário pra fotografar semana que vem. Vai ser dentro de um salão de festas do prédio. Eu tenho a lente tal e tal e tô com a câmera tal e tal. Qual as configurações que eu uso? Vocês sabem que é uma resposta que não existe, né? Sim, sabe? Isso é o tipo de pergunta que não tem, cara. O que eu vou responder, né? O cara acha que é a receita de pudim, né? Me ensina como que faz um pudim. É igual a mesma coisa. É, não tem como saber, assim. O legal é que esse tipo de coisa que tá sendo falado aqui, muitos fotógrafos que estão ouvindo o programa aí passam pela mesma coisa, porque às vezes o cara, só por ter a profissão de fotógrafo, ele vira meio que o guru do grupo de amigos. Então até no Facebook vem, às vezes, as tiazinhas perguntar coisa parecida pro cara porque compraram uma câmera nova, né? Então imagina, se isso acontece com a gente que é fotógrafo regular, imagina pra alguém que tem um canal com tantos inscritos aí como é o Sangue, Suor e Foto, né? E pergunta então sobre lente, hein, Neno? Pergunta sobre lente deve ser uma loucura, né? Que lente eu compro? Qual a melhor cinquentinha? Ah, não, com certeza. Mas é assim, ó, esses são os tipos de perguntas que não existe uma resposta, sabe? Mas tu também não pode chegar e menosprezar a pergunta da pessoa, porque por trás disso tem uma grande história, entendeu? De repente a pessoa tá tentando começar a trabalhar, mas ela não tem um domínio pleno da fotografia, entendeu? Então tu não pode também desestimular a pessoa, sabe? Porque se ela tá perguntando, não é por nada, né, cara? É porque ela confia em mim, entendeu? E pra ela é importante, é uma dúvida importante. Ah, a gente brinca, mas, por exemplo, tem os vídeos ali no canal sobre as objetivas, sobre qual lente comprar, tem vídeos sobre câmera, né? Porque, querendo ou não, uma coisa até que o pessoal que tá ouvindo aí, a gente brinca bastante aqui, mas a gente conversou com o Neno antes de começar a gravação, e o Neno falou um negócio muito legal sobre a questão de quando ele lançou o canal, que ele, no início da carreira, ele teve dúvidas que ele procurou conversar com alguns fotógrafos e ninguém quis responder pra ele. Ele não teve retorno de ninguém a respeito dessas dúvidas do início da carreira dele. E isso foi um dos motivos que fez com que ele lançasse o canal, porque ele queria ser uma fonte que ajudasse as pessoas que tinham dúvidas, como ele tinha no passado, e ele não queria ser como esses fotógrafos que se negaram a ajudar Exatamente. Ele. Então, como isso tem a ver com a filosofia aqui do Fotologia, porque apesar dessa zoeira toda que a gente faz, quem é ouvinte do Fotologia sabe que a gente responde todas as mensagens. A gente ou eu agora? Ah, sai daí, velho. Quanto tempo eu fiz isso? Poderia me ajudar um pouco. Eu ajudo, faço lá do Facebook. É que o Dardo pegou o WhatsApp, né, velho? Hoje em dia o cara se ferra. Quem pega o WhatsApp tá danado. Rapaz, ô Neno, não sei se isso acontece contigo, velho. Mas eu não sei se tu disponibilizou o WhatsApp pra tua audiência ou não. Cara, eu tive que sair porque eu não conseguia dar conta, então não adiantava, sabe? Eu acabava passando por mal educado. Tem uma coisa que o Américo falou que eu achei muito interessante, cara, na entrevista dele aqui com vocês, que ele falou assim, ó, bah, tem gente que já quer conversar. Conversar eu não consigo, sabe? Uhum. É verdade. E por isso, assim, ó, eu sou super super sintético, que é pra conseguir responder a todo mundo, porque senão eu não vou responder nem a 10% das pessoas. Porque, como eu disse, eu não tenho tempo que eu gostaria pra poder me dedicar, sentar e realmente dar uma resposta, sabe, explanar tudo, assim. Eu não tenho esse tempo, então eu procuro ser sintético, mas conseguir responder a todo mundo. Então o WhatsApp nem pensar pra mim, né? O WhatsApp é passa longe, assim. Neno, vale aqui um parênteses, cara, e um elogio, porque poucos fotógrafos se lembram depois que já se profissionalizaram, ou depois que já adquiriram experiência, de que um dia foram iniciantes. E eu já vi muita gente que fez perguntas muito básicas no palco de eventos grandes da minha, né, da área da fotografia de família, da fotografia de casamento, criticando perguntas que eles fizeram no passado. Então a gente tem uma coisa que eu acho fundamental: não esquecer de onde a gente veio, não nos esquecermos daquilo que a gente passou, porque quem está começando, mesmo que a pergunta possa ser muito básica, para aquela pessoa naquele momento, é a pergunta mais importante que ela tem, e ponto. É isso aí, porque é a dúvida dela, né? Exato. Que ela precisa daquilo para poder continuar. Não, e talvez seja um entroncamento que vai levar a pessoa muito mais longe, assim, sabe? Se tu der a resposta certa, cara, sabe? Tu não sabe o que a pessoa tá passando para poder fazer essa pergunta, sabe? Tipo, tu não sabe qual é a situação da pessoa, tu não sabe nem a escolaridade dela, de repente é uma pessoa que tá, tipo, ultrapassando tantos limites, é uma pessoa, sei lá, cara, lá do interior da Paraíba, lá, que não tem acesso a nada, entendeu? Não dá pra julgar a situação da pessoa, assim, pelas nossas experiências, né? Também. E é isso. Se a pessoa tá perguntando, não é por nada. É um ser humano que tá ali do outro lado, né, cara? Ô, Neno, e por que o nome Sangue, Suor e Foto? Fala um pouquinho. Por que você colocou esse nome? O que isso significa para o seu trabalho, pro canal do YouTube e pro podcast? Então, quando eu fui começar o podcast, eu comecei junto com o Rafael, cara, um grande amigo meu, certo? Que eu convidei ele, cara, o que tu acha de a gente fazer um podcast? Vamos fazer junto e tal, porque eu achava que ia dar uma dinâmica diferente eu conversando com uma pessoa, entendeu? Aí a gente ficou, qual o nome vai ser? A gente pensou em diversos, e ele que saiu com esse nome, Sangue, Suor, de Sangue, Suor e Lágrimas, né? Daí eu falei, pô, Sangue, Suor e Foto é uma boa. Por quê? Porque não existe nada parecido, certo? Então, se alguém colocasse no Google Sangue, Suor e Foto, não iria ter, ia ir direto pro nosso trabalho. E porque eu acho que diz muito, cara, sobre o que é fotografia, que é muito sangue, é muito suor, e tem que tirar muita foto pra aprender, sabe? Tem pessoas que pensam que só assistindo vídeo no YouTube ou só lendo vão aprender. Não adianta, cara, tem que pegar a câmera e sair fotografar mesmo. E aí entra naquilo que a gente falou, porque que é tão bom o cruzeiro, né? Porque afinal de contas são 1000 fotos por dia, cara, que tu faz, é muita fotografia, sabe? Pra quem quer, tu tem que praticar, é que nem andar de bicicleta, é que nem tocar qualquer instrumento musical. Não adianta ficar só na teoria. Tu tem que, ó, suor, cara. Tem que sair... Partir pra prática, meu amigo. É. E aí eu achei que fosse um nome que se adequava bem, assim. Tem neguinho que pensa que a vida de fotógrafo é fácil, né? E o nome aí já dá direto a noção do que o fotógrafo muitas vezes tem que passar, né? Mas é isso, eu achei que o nome se adequava muito bem e eu gostei. Foi... Não é nada tão profundo, assim. Mas, enfim, saiu daí o nome, Sangue, Suor e Foto. Neno, deixa eu conversar contigo agora sobre a tua paixão na fotografia, cara. Porque a questão da tua vocação pra ajudar aí, essa vontade de compartilhar com as pessoas, isso ficou bem claro aqui dentro do teu canal. Mas tu comentou comigo antes ali que tu curte fazer foto de paisagem, cara, né? Quando tu usa aí a fotografia pro teu hobby. Tá dando tempo hoje em dia, mesmo tendo filho em casa, de conseguir praticar o hobby aí? Como é que tá essa tua relação com a foto agora? É só através do canal? Tu tá fazendo trabalho de vez em quando? Conta aí pra gente. Então, assim, fotografar hoje, pra mim, é só criança, né, cara? Eu tô com 2 bebês em casa, então a única coisa que eu fotografo é criança. Mas assim, ó, o meu trabalho... Porque pela minha formação, cara, eu estudei artes visuais, tá? Ah, e legal. Por que eu comecei a fotografar? Tu fala em dom, assim, em gostar. A minha paixão, de fato, não é nem por fotografia, olha só. Tá, mas deixa eu... Explica aí. Deixa eu explicar isso, tá? Cara, eu sou escultor. Boa. Eu fazia bacharelado em escultura, tá? Eu tava me formando e eu resolvi tirar umas férias, fui morar na Bahia durante um tempo. Quando eu fui pra lá, eu não tinha como levar todo o meu material de escultura. Tu imagina assim, ó, a última vez que eu comprei argila, eu comprei uma tonelada de argila. Nossa, mano! Cara, não tem como, era algo impensável eu levar material e continuar com escultura lá. Então lá, por ter uma necessidade de estar fazendo alguma coisa que envolva criatividade, e relação artística mesmo, eu comecei a fotografar. E aí eu comecei a gostar muito de fotografia. Nisso surgiu a ideia de eu ir morar nos Estados Unidos, que a minha ex-mulher, ela é americana. Eu até ia te perguntar o que tinha te levado pra lá, então tá aí. É, tá a resposta aí. Aí, o que eu vou fazer lá? Aí eu uni o útil ao agradável, comecei a trabalhar com fotografia lá. E aí foi um universo inteiro, né, cara, que se desenrolou na minha frente, assim, que se abriu pra mim, né? E aí eu comecei a fazer fotografia. Hoje eu já não faço mais nada com escultura, mas aí agora eu voltei pra Porto Alegre, aí eu voltei a estudar, fazer artes, aí eu fui pra licenciatura, daí o meu background com educação, entendeu? E por isso que lá no começo do episódio eu falei com relação à didática, por que era importante pra mim a didática, porque eu tenho toda uma história com relação a isso. E olha, cara, eu vou te falar, são mais de 10 anos estudando, sabe? Então, até tu fala assim, ah, o que eu gosto de fotografia? É difícil de te falar, cara, porque eu mesclo muito a arte com fotografia. Então não é só chegar ali, ah, eu gosto de fotografar cachorro, ah, eu gosto de fotografar criança, eu fotografo casamento, não, eu mesclo muito essa parte artística, entendeu? De estar querendo falar outras coisas, por exemplo, a minha última, assim, a última exposição que eu fiz, por exemplo, tem a ver com Porto Alegre, assim, tal. Então se for dizer, ah, o que eu gosto de fotografar, é muito relativo, depende do que eu quero falar, entendeu? Tu tem essa parte da licenciatura, da parte de também ter esses estudos de didática. Isso também por esse teu gosto em ensinar, né? Então isso te ajudou com certeza dentro da parte do canal. E aí eu queria fazer uma pergunta pra ti, porque tem muitos ouvintes do Fotologia e muitos fotógrafos que agora estão começando a fazer lives, né? Estão começando a produzir conteúdo pra internet, começando a fazer, sei lá, vídeos até pra canais de YouTube, e estão pensando em fazer, às vezes, geração de conteúdo pra aqueles stories lá do Instagram, enfim, que agora tem no Facebook também. Eu queria saber, que dica tu poderia dar aí pra alguém que tá querendo começar um canal, cara? Querendo começar a fazer seus próprios vídeos, começar a produzir o seu conteúdo, né? Às vezes o cara não tem a experiência didática que tu tem aí, mas ele tem muita vontade. Tem alguma dica que tu poderia dar pro cara aí pra ele começar? Pra que caminho ele pode seguir? Fala aí pra gente. Como eu disse antes, eu não sou guru, cara. Tá? Eu digo que funciona pra mim, tá? Primeiro lugar, eu não fiquei esperando a perfeição, como a gente já falou antes. Cara, tu olha os meus primeiros vídeos lá, dá vergonha. Só não me dá mais vergonha porque existiu uma evolução no trabalho. Então é o que eu falo, cara, segue olhando os vídeos, tu vai ver que depois eu melhorei isso. Enfim, os últimos vídeos não são incomparáveis com relação aos primeiros. Então assim, ó, não espera a perfeição. Ah, espera ter o áudio perfeito, espera ter o background perfeito, a iluminação perfeita, porque talvez isso nunca aconteça. O mais importante é tu começar, depois tu ir melhorar e manter, tipo assim, melhorando, entendeu? Mas não é começar já com um troço perfeito, tá? Então faça, tem vontade de fazer, é fazer do jeito que tu consegue, depois tu vai melhorando como tu for conseguindo. Segunda coisa, não faça pensando em ter um retorno financeiro. Faz porque tu gosta, faz porque tu sente tesão em fazer aquilo, porque é isso que vai te manter. Porque às vezes o retorno, cara, leva muito e muito tempo. Se tu não tá fazendo aquilo porque tu gosta, tu vai parar antes de ter esse retorno e tu nunca vai ver nada, vai ser perda de tempo, entendeu? Então faça porque tu gosta de fazer, não pensando que tu vai ter algum outro tipo de retorno. Porque se tu gosta de fazer, tu conseguir manter a cabeça baixa e trabalhando, que nem tu falou, cara, acho que de umas dicas tuas aí, dos últimos vídeos que tu gravou, que tu falou uma dica do teu pai, baixa a cabeça e trabalha, é mais ou menos por aí, sabe? Boa. Cara, tu, por exemplo, assim, ó, tu é um cara que malha, tá? Se tu não gostasse de malhar, se não gostasse de ir na academia, tu não estaria fazendo tanto esforço, cara, sabe? Nem que pagassem o cara vai lá ficar levantando 50 quilos todo dia e suando e se cansando. Tem que fazer porque gasta, porque gosta, entendeu? Tem coisas que o retorno financeiro não paga, até. E à noite o cara toma Heineken, só pra poder repor de novo as energias gastas. Tu consegue compreender o que eu tô querendo te dizer? Tu tem que fazer porque tu gosta. coça, não porque tu tá pensando em ter algum outro retorno. Essa reflexão é boa porque ela traz aquela questão de que o retorno financeiro, muitas vezes, ele é uma consequência daquele objetivo maior que tu tem. Às vezes é, a tua vontade é gerar o conteúdo pra tu poder ajudar as pessoas. Se isso te deixa feliz, o Eduardo, às vezes, ele fala assim, pro fotógrafo pensar, o que tu faria de graça? Pensa em alguma coisa que tu faria de graça. Tu faria isso de graça? Se tu faria de graça, então começa o projeto, né? Vai lá e bota a mão na massa, começa a fazer. E deixa essa ideia que às vezes as pessoas têm, não, vou fazer ali, sei lá, um canal, e aí daqui a pouco eu vou ter 100 mil assinantes, eu vou viver de YouTube. Não, cara, não. Se esse for o teu objetivo, se for só o financeiro, se esse é o teu objetivo primário, olha, tem muitas outras coisas por aí que com menos dedicação e com bem menos trabalho e comprometimento, tu consegue ganhar mais do que fazendo isso. Então, não é pela grana. É que nem quando a gente faz aqui fotologia. Já teve muita gente vindo falar com nós, que a gente sempre brinca também. Ah, não, tá, um dia a gente vai viver disso, não sei o quê. O Eduardo gosta de falar. Mas, na verdade, cara, a gente, desde o início do projeto, nunca a gente pensou nisso como uma fonte de renda. Nunca foi pra isso que fotologia foi criado. Quando a gente começou com ele, a gente tinha uma ideia de que dava pra gente elevar o nível das discussões fotográficas, né? Dentro dos podcasts que a gente ouvia, a gente pensava que isso talvez fosse legal trazer os papos de bastidores que a gente levava nos grandes eventos, às vezes com fotógrafos que às vezes o pessoal admira, mas que o povo às vezes tem um pouco de vergonha de chegar perto pra conversar com o cara. Então a gente começou a ver, cara, e se a gente levasse isso pra web? Se a gente democratizasse isso? Se desse acesso pras pessoas, pra que elas possam saber desse conteúdo e que elas tenham a confiança de poder mandar uma mensagem, interagir com a gente, e sem pensar em dinheiro, pensando no que a gente gostaria que fizessem pra nós, entende? Tipo, de uma forma assim, ó, se tivesse isso por aí, eu gostaria de consumir. E aí a gente pegou, lançou o projeto, e o projeto decolou porque as pessoas enxergaram isso. Elas viram que a gente estava, de alguma maneira, entregando valor ali com algo que pra nós é uma paixão, que é a questão de viver de fotografia, porque a fotologia fala muito sobre isso, sobre viver do clique, sobre pra esse cara que trabalha com isso e que gostaria de saber como pode melhorar o seu negócio, como pode ter um retorno maior. E aí o pessoal disparou, explodiu e começou a indicar um pro outro, porque isso é feito primeiro com a paixão. O pensamento do retorno financeiro, ele nem tá aqui. O nosso retorno muito maior é como tu falou aí, é o cara que manda pra nós uma mensagem aqui depois dizendo que, pô, muito obrigado, porque vocês falaram sobre uma coisa que eu precisava ouvir, porque vocês conseguiram conversar sobre algo que eu tava querendo saber, porque vocês tiraram a minha dúvida. E às vezes a gente aqui fala sim, fala de câmera, fala de lente, fala de flash, fala de ISO, e porque, cara, sabe, as pessoas têm necessidades diferentes, e quando a gente tem o objetivo de, sei lá, viver a nossa paixão e falar sobre ela, isso também pode ajudar outras pessoas, e é isso que a gente sente no teu canal. E eu acho que um dos grandes vilões aí é o imediatismo, né? E a impaciência. Ah, muitas vezes as pessoas já querem começar e já bombarem, já querem que exploda, tanto na fotografia quanto num podcast ou num canal do YouTube, sem antes se dedicarem. E isso não existe em lugar nenhum, né? Olha quanto tempo vocês estão trabalhando com fotologia, olha quanto tempo quantos vídeos e quantos episódios do podcast o Nino já fez. Então, não dá pra passar, né, na frente do trabalho. O trabalho vem antes sempre, em qualquer área, seja fotografia, seja escultura, não interessa. A gente tem que trabalhar antes e a coisa acontece pra quem trabalha bem e pra quem trabalha muito. Isso é fato, acho que a gente não pode nem discutir isso. Essa reflexão é boa porque isso que o Vinícius falou é fundamental pra você que tá ouvindo aí. Tem que trabalhar muito pra chegar lá. Não existe isso do cara, mas esse cara do dia pra noite apareceu. Vai conversar com esse cara, tu vai ver muitas vezes que não existe esse dia pra noite. Pra fazer sucesso do dia pra noite, tu tem que começar pelo menos 5 anos antes, meu amigo. Isso eu já falei em outro programa e repito aqui. Não tem, tem muito trabalho pra poder chegar lá, ainda mais no mercado disputado que nem o nosso. É interessante tu falar de 5 anos, que tá fazendo 5 anos o canal e eu tô beirando 100 mil inscritos agora. Mas, cara, eu me lembro a minha felicidade quando eu fui dar uma olhada lá no YouTube, assim, e eu olhei, cara, tinha 50 inscritos. Olha aí. Sabe? Eu olhei assim, ó, caramba, cara, tem 50 pessoas que estão interessadas no que eu tô falando e estão recebendo de forma automática, sabe? Tudo que eu postar aqui, que legal, porque era muito mais do que eu esperava, entendeu? E tu acha que quando eu comecei o canal, eu tava esperando ter 100 mil inscritos? É claro que não, se eu fosse esperar isso, eu já tinha desistido há muito tempo, cara, sabe? É que nem o... tu falou ali, é uma consequência, acaba sendo uma consequência. É meio piegas, é meio clichê falar isso, mas não é clichê por dar troco de nada, é clichê porque é verdade, sabe? Antônio, a pergunta que não quer calar. Mais uma, cara, já falamos assim. É, mas é que eu sou o cara, eu quero fazer as perguntas que não querem calar, entendeu? Eu quero saber o seguinte, dá pra ganhar dinheiro com o YouTube ou não dá? Dá, pô, e dá mesmo, cara. Eu não ganho ainda, mas com certeza dá, né? Eu não ganho, cara, mas dá. Então vamos ver o seguinte, Antônio, olha só. Diga. Tu recebe muita pergunta do pessoal sobre equipamento e tal também. E eu vi que tu comentou o pessoal perguntando sobre como ganhar dinheiro tal. E existe uma procura também do pessoal sobre que tipo de curso eu devo fazer, aonde eu devo me especializar, alguma coisa nesse sentido? Por que eu te pergunto? Porque agora para as gravações do nosso curso online do Vitamina V, né? Eu fiz uma série de pesquisas aí com o pessoal para descobrir quanto por cento do orçamento mensal deles eles gastavam com equipamento e quanto por cento eles gastavam com treinamento. Isso falando com fotógrafos, né, profissionais que são o público-alvo do treinamento. Isso. E eu achei engraçado o seguinte, eu esperava que pelo menos o pessoal fosse gastar, sei lá, a mesma coisa, no mínimo, a mesma coisa em treinamento e equipamento. E eu fiquei assustado porque os caras gastam 3 ou 4 vezes mais em equipamento do que em treinamento, cara. Então, por que eu tô dizendo isso? Eu quero saber de ti, a galera que do público do teu canal, eles se preocupam em pedir pra ti, cara, eu quero fazer um curso, o que que tu me indica, ou eles só pedem de equipamento? Ah, eu acho que as duas coisas, viu? Tem muitas pessoas que às vezes perguntam se vale a pena fazer uma faculdade, tá, de fotografia, o que é meio controverso, assim, é muito relativo, tá? As pessoas me perguntam, ah, eu quero fazer um curso em tal lugar, é bom, faço lá, é ruim, mas enfim, cara, eu não tenho, o que eu sugiro bastante, assim, ó, é porque eu sou autodidata, tá? Eu aprendi basicamente tudo de fotografia, assim, sozinho, tá? Conversando com pessoas, perguntando e tal. Então eu falo assim, olha, eu acho que pra fazer o curso fotografia básico, não vale muito a pena investir, mas vale a pena, sim, investir em workshops, de repente, pra aperfeiçoar outras coisas, sabe? Eu não sei se é isso que tu me perguntou exatamente, mas as pessoas perguntam bastante, sim. Principalmente se curso, se eu tenho pra indicar. É bom saber que o iniciante tá se preocupando com isso, porque pela pesquisa que foi feita aqui, deu pra ver que o profissional tá um pouco confuso no Brasil. Muitos deles estão realmente focados mais nessa questão de que lente eu tenho que trocar agora do que na questão de, pô, como eu posso treinar pra usar melhor o que eu já tenho. E isso, na nossa opinião, é um pouquinho complicado, porque o fotógrafo acaba gastando muito do orçamento dele com o material, né, ali de trabalho, e pouco com a parte que vai ensinar ele como usar esse material. E é um pensamento, na nossa opinião, incorreto, né? Eu não sei se tu concorda com isso, que o cara deveria treinar mais, aprender a tirar o máximo do seu equipamento antes de sair torrando grana em outras coisas. Eu concordo, não adianta tu ter um equipamento e tu não sabe usar, entendeu? Agora, por exemplo, ó, no aniversário da minha... Eu vou falar isso porque ele não escuta, então não vou estar ofendendo ele. Mas o meu cunhado, eu fui pegar a minha filha, era aniversário dela agora semana passada, daí na hora do bolo eu peguei ela no colo e pedi pra ele então tirar a fotografia, né? Cara, eu tenho uma máquina boa. Ele pegou, tu me pergunta quantas... Olha, ele deve... Cara, depois ele não quis mais me entregar a máquina. Ele ficou apaixonado pela máquina, ficou batendo foto a noite inteira. Olha. Mas tu me pergunta quantas imagens eu aproveitei de todas as que ele fez. Nenhuma, cara. Bah, nem sabe? Tu vai me dizer o quê? Equipamento? Não adianta, se o cara não sabe usar, o que tu vai fazer com o equipamento, cara? Sabe? Não tem, meu. Não adianta. É isso. Tu tem que investir em educação também. Pra falar um pouco sobre essa questão da preocupação com equipamentos ou com ensino, há 15 anos atrás, esse ano a escola de imagem, a nossa escola de fotografia, completa 15 anos. Mesmo que eu ainda ache que as pessoas se preocupam de forma demasiado desesperada com equipamentos, eu acho que isso vem mudando. E nesses 15 anos aí, já é um tempinho razoável, né, com a escola, eu vejo que as pessoas se interessam muito mais hoje, até porque também existem mais ofertas, não só de workshops e cursos, do que no passado. Eu acho que há 15 anos atrás, praticamente não existiam tantas escolas e também não tinha nada online, não tinha canal de YouTube, não tinha nada disso. Então hoje as pessoas estão mais interessadas, sim. O que não quer dizer, na minha humilde opinião, que elas precisam e podem focar mais em aprender. E não simplesmente em comprar equipamento, porque não adianta nada a gente comprar equipamento se a gente não sabe nem o que fazer com eles, né? É, sabe por que eu falo, Vini? Porque teve um fotógrafo recentemente, veio conversar com a gente aqui, ele tem uma 3520 da Nikon. E aí ele tava desesperado pra comprar uma 35 1.4 Art da Sigma lá. Uma baita objetiva, pesa uma tonelada, mas ele tava querendo comprar essa objetiva. E aí a gente tava conversando com ele, perguntou, tá, mas o que que tu espera fazer de diferente com essa objetiva do que com a tua 3520? E ele não soube responder. Só que ele achava que, ah, mas essa lente aqui tem mais qualidade, né, pra utilizar no meu trabalho. Ok, mas não, ele não esperava nada mais dela, mesmo sabendo, tá, tudo bem, vai dar um pouco mais de contraste, a qualidade ótica é um pouco melhor, pode dar um pouquinho mais de bokeh lá no desfoque e tal, mas nada disso pra ele era argumento, que ele não tinha essas informações assim claras pra ele. E na verdade o que ele queria era desembolsar um dinheirão em cima do equipamento, sendo que aquela 3520 que ele tinha ainda entregava um desempenho maravilhoso pro tipo de trabalho que ele faz. Então, parece uma coisa assim, é um desejo de consumo que ele não é tão racional. E às vezes, se ele talvez focasse num treinamento que ajudasse ele a melhorar um pouco mais a captura, com algumas coisas que ensinasse um pouco mais de iluminação, alguma coisa mais de estética, talvez ele tirasse muito proveito ainda da 3520 e não precisasse estar torrando dinheiro na 35 Art da Sigma. Isso que você está falando aí, cara, é tão, eu acho tão certo e tão importante, que eu não, eu tenho Nikon hoje, eu não uso a linha Art da Sigma e muito menos a linha profissional da Nikon. Eu uso uma 35 da Nikon 1.8 e estou super feliz com ela, não troco, não empresto, não dou. É ela que eu quero e não vou gastar um tostão a mais. Olha aí. Então, somos dois, Vinícius. É muito importante a gente entender até que ponto nós somos a barreira para a nossa própria evolução na fotografia. Porque é muito fácil a gente se esconder dizendo, ah, mas ele tem uma lente não sei qual, ah, mas ele tem a câmera não sei qual e eu não tenho. Isso é, na verdade, eu vejo como uma terceirização da culpa. É você chegar e falar que o outro tem todas as condições que você não tem. E aí você fica, muitas vezes, preocupado em ter equipamentos que não sabe nem utilizar e que, sinceramente, não vão fazer a diferença. Não vão mesmo. Cara, olha só, tu que é um curador, querendo ou não, tu é um curador de conteúdo pra ir pra quase 100 mil pessoas aí que estão no teu canal, né? Tu é o cara que faz a curadoria do conteúdo e apresenta pra eles aquilo que eles querem, que eles querem consumir e tal. Quais são as outras fontes de conteúdo? Quais são os outros canais de YouTube? Quais são as outras fontes de conteúdo que tu indica pra ir, poderia indicar pra nossa audiência, pro pessoal buscar mais informação aí? Cara, assim, ó, eu fiz um vídeo, tá, que eu recomendo os canais, que eu mostro os canais que eu assisto. Uhum. Ah, é mesmo? Pô, que legal. Então, eu acho que melhor do que eu ficar falando aqui seria as pessoas ir lá e olharem o vídeo. Mas, enfim, o que que eu recomendo? Eu recomendo o próprio canal de vocês. Eu acho que pra quem tá começando, cara, é excepcional, assim, tá? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico mesmo, assim. Cara, vocês são tudo o que eu precisava quando eu comecei a fotografar, cara, tá? Oh, é uma pena não existirem na época. Mas aí, assim, ó, eu recomendo um canal da B&H, tá? Mas, assim, é importante a pessoa ter uma noçãozinha de inglês, porque é necessário. Mas é um canal extraordinário, tá? Os caras dão aulas completas, assim. São vídeos... O que acontece? Eu acho que eles dão... Pra quem não se ligou, a B&H é a famosa BH, que a galera conhece aí lá dos Estados Unidos, né? Que tem um canal sensacional. Isso aí mesmo. Que, o que que acontece, meu? O pessoal, eles fazem, tipo... Acho que dão cursos lá na hora, tá? E eles gravam isso. E depois disponibilizam na internet para as pessoas. Então, às vezes, são cursos de uma hora e meia, duas horas, que vale muito, muito a pena assistir mesmo, tá? Tem o canal, cara, que eu acho muito bom o trabalho que ele faz, que é o canal do Fotografia do Zack. Legal, tá? Legal. Blog do Zack. Que eu acho que, ultimamente, ele tá cobrando até daí, então ficou meio assim. Mas, enfim, para quem tá disposto a investir um pouquinho, a pagar, vale muito a pena. E o cara trabalha com Canon, que eu acho que é tipo o complemento do meu canal. Enquanto eu falo muito de Nikon, o cara só fala de Canon lá, tá? Ah, cara, depois... Mas não é muito caro, né? Ele cobra pouquinho. Acho que é R$5, não, mano, não é nenhum absurdo o valor por mês. É, eu nem sei quanto é, pra ser bem franco, assim. Cara, e aí, assim, ó, tem o canal do Alan Eli também, que é da nosso conterrâneo aqui, que eu sempre indico. Grande Alan, nosso brother, hein? Já teve aqui no Fotologia. É, eu já entrevistei ele no meu podcast também, um cara excepcional, assim, muito bacana de conversar com ele. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu concordo com boa parte das coisas que ele fala, assim, e recomendo. Tem um outro cara que eu assisto bastante também, que é o Armando Vernaglia. tá? É um cara, ele é bem sério, assim, mas ele é bem objetivo no que ele fala e é super válido também o canal dele. Ah, e basicamente isso, cara. Não, não posso. É, tem aqueles canais que todo mundo conhece, né? Tipo Letra na Foto, o Dica D. Ah, o Dica D é bem bacana também, cara, tá? São dois camaradas, assim, que são bem legais também. Tem uma linguagem bem acessível, não são esses caras que sentem uma estrela e sei lá, e ficam. Sabe? Filosofando às vezes ali, incomoda. De um jeito meio estranho. É, os caras são objetivos, é bacana. Porque sabe o que é um grande diferencial, assim, do YouTube, que eu acho, tá? Que é diferente da televisão, que não é tipo assim, ah, o Silvio Santos falando na TV e tu não tem uma voz ativa, é só um monólogo, entendeu? Eu acho que o legal do YouTube é tu ser um negócio mais tátil, assim, pra pessoa. Tu sabe que é uma outra pessoa que tá falando ali, mas que se tu tem uma voz, que tu pode te comunicar com a pessoa também, sabe? Não é um negócio que só recebe, não. Tu pode escrever, tu sabe que a pessoa vai ler. E quanto mais eu percebo isso, que eu não sofro aquilo que eu falei lá no meu início, que eu escrevia pras pessoas, perguntava, tinha dúvidas e ninguém respondia, ele é o oposto, esse pessoal do Dica D. Tu pode escrever que eles sempre estão dispostos a ajudar. Maravilha. E assim, aí eu não vou falar desses grandes canais que todo mundo conhece, porque eu acho que é chover no molhado, né? Tipo, então eu acho meio desnecessário, assim. Não, mas muito legal, muitas dicas excelentes. Mas assistam o vídeo lá que eu falo, eu dou dicas de cinco podcasts, cinco canais de fotografia que eu recomendo, e também tem um que é cinco podcasts que eu recomendo. Cara, infelizmente, tá? É uma grande pena, eu não conhecia vocês ainda quando eu gravei isso, faz alguns anos já, tá? Porque senão, com certeza, eu teria indicado vocês também, cara. Olha aí, mas já corrigimos esse problema aí, ó. Oh, obrigado, velho. De bola, a gente fica muito feliz. Pô, bah, muito obrigado, cara. Com certeza absoluta, eu teria indicado vocês também. Queria dar os parabéns, né? Por se preocupar com o iniciante, sem visar simplesmente o lucro. Eu acho que o iniciante, muitas vezes... Eu lembro até hoje, quando eu comecei a fotografar, em 2002, em fevereiro de 2002, eu tinha um amigo fotógrafo de natureza que eu quase deixava louco, de tanta pergunta que eu fazia, de tanta dúvida, qual lente. Aí você abria, colocava lá 50mm, apareciam 27 tipos de lentes, você fala, tá, e qual eu compro? O cara, às vezes, tinha paciência, outras vezes, nem tanto. E, realmente, quem tá começando, muitas vezes, se perde. E é sempre bacana encontrar pessoas como vocês, né? Como a gente hoje. Eu vou falar a gente, porque eu tô junto com vocês nesses, né, nesses episódios. Boa. Do Fotologia, mas também esse canal bacana que eu menino que eu não conhecia, o Sangue, Suor e Foto, mas que tá com um foco muito bacana, muito interessante nos iniciantes aí, que muitas vezes andam desamparados, a palavra é essa. Eu até vou aproveitar, deixa que tu falou aí, Vinícius. Cara, eu queria agradecer pra um cara que eu considero como se fosse o meu mentor, assim, que é o Zeto, fotógrafo. Ele é aí de perto de vocês. Olha aí, o Zetão! Zeto Telequem. Ele vai fotografar. Vocês conhecem? Ele é aí de Caxias, né? Ele tá em Bento. Zeto é um cara top, bacana, gente fina. Um abraço pro Zeto aí. Pois é, cara. Ele foi o cara que teve toda essa paciência comigo, assim, cara, quando eu comecei. Cara, um abraço pra ti, meu, assim, ó. Tu foi especial pra mim, cara. Sabe? Tipo assim, ó, bata, sabe esse tipo de pergunta que a gente faz assim, que a gente fala assim, cara, isso é muito noob, assim, é muito iniciante, mas eu nunca me senti constrangido e envergonhado pra perguntar pra ele, porque ele sempre teve toda a paciência do mundo pra me ajudar, cara, sabe? E é super importante ter alguém assim, né? Olha aí que descoberta maravilhosa, o Zeto, que é um baita amigo nosso aí. Inclusive, pra te ter uma ideia, olha só, até pro pessoal do resto do Brasil saber, o Zeto mora na mesma cidade que eu moro, aqui em Bento Gonçalves, nós dois moramos na mesma cidade. O Zé tem um trabalho muito bacana, um trabalho bem, bem legal mesmo, eu gosto muito do trabalho dele. Eu pensava que ele morava em Caxias, cara. Não, o Zé tá em Bento, cara. Sucesso aqui em Bento. E, inclusive, nós trabalhamos no mesmo mercado, entendeu? Se for pensar, nós somos concorrentes. Sim. E na semana que vem, o Zeto vai trabalhar comigo, cara. É, né? Eu precisava de um segundo câmera e tal, eu chamei o Zeto e ele vai vir comigo como segundo câmera. Pra vocês entenderem isso, pra mostrar pro resto do Brasil aí, que, cara, não esse tipo de rixa que muita gente faz, que muita gente tem, não te leva a nada, cara. Não acrescenta em nada. Quando um cresce, os dois crescem, cara. É isso que a gente tem que pensar, dessa forma que a gente pensa e que a gente prega aqui na nossa região. Legal, hein? com essa reflexão sensacional, vamos indo para os finalmente do nosso programa aqui. Queria agradecer muito ao Neno aí por ter vindo aqui compartilhar com a gente um pouco da história dele, vim aqui trocar uma ideia bacana do jeito que foi trocado aqui, que é um cara franco, um cara sincero e um cara muito bacana. A gente fica muito feliz de ter podido conversar contigo aqui, Neno. A gente que acompanha já o teu canal há algum tempo, então fiquei muito, muito feliz mesmo de ter aqui. Agora queria te dar um espaço aí para tu poder deixar aí um recado pra galera, se quiser, sei lá, se tu tiver algum projeto que quer divulgar, ou se quiser convidar a galera pra acessar aí teu canal, onde é que eles encontram aí, fazer um jabá, pode mandar brasa, cara, agora o espaço é contigo aí. Primeiro lugar, muito obrigado, assim, ó, de coração, de verdade, cara, tá, pelo convite, de tá podendo gravar com vocês, pra mim, assim, ó, eu fico muito, muito feliz, é como eu disse várias vezes durante o episódio, tá, é esse tipo de retorno que pagam a gente fazer, ter todo o trabalho que a gente tem pra fazer o conteúdo e enfim, tá? Aí assim, ó, quer conhecer meu trabalho, só colocar Sangue, Suor e Foto no Google, tu já vai achar tudo, tá, relacionado. Entre lá no canal do YouTube, assinem, tá? E assim, ó, se entrar lá, vocês vão perceber que faz um tempinho que eu não posto nada. Mas ainda assim, assinem o canal, porque eu tenho pretensão de, em breve, conseguir me voltar, me dedicar ao canal, e tem muita coisa bacana que eu ainda vou produzir, tá? Então, assine o canal, é isso. Sangue, Suor e Fotos, não tem erro. Show de bola. Muito obrigado, meu garoto. E as dicas já ficaram aí, né? Nas dicas dos todos os canais que ele deixou. As dicas da semana ficaram bem completas. Vai ter links aí abaixo do episódio também pra galera ver. E vamos seguindo nos cliques aí, né, Nuno? É isso aí, cara. Tem que fotografar. Muito sangue, suor e muita foto, cara. Tamo junto.